Perguntar por nós, mudar de estado não muda o estado do meu coração, nem mudar de país vai me fazer feliz, se a língua que eu falo é do seu beijo. Coração que ama não tem jeito, e mesmo se eu for pra Marte, eu vou amar-te. Distância não apaga essa saudade. Nada faz com que eu te esqueça. Mudar de cidade, estado, país ou planeta. E mesmo se eu for pra Marte, eu vou amar-te. Distância não apaga essa saudade. Estado, país ou planeta, perto ou longe dá na mesma. Não tem jeito. E mesmo se eu for pra Marte, eu vou amar-te. Distância não apaga essa saudade. Nada faz com que eu te esqueça. Mudar de cidade, estado, país ou planeta. E mesmo se eu for pra Marte, eu vou amar-te. Distância não apaga essa saudade. Cidade, estado, país ou planeta. Mudar de cidade, estado, país ou planeta. Perto ou longe dá na mesma. Vou amar-te. Vitrine musical. Bombando as melhores. César Menotti, Fabiano, a Marte Função que você curtiu aqui no Vitrine Musical, que tem Blizz Star com TJ, Se Joga no Passinho, Back T, é o Alfa, Rolanito, já já, tem mais. A sua vitrine musical volta já. FM Vitória, o som que vai mais longe. Casa Útil, Riacho Pequeno é quem mana água doce, Venceslau Guimarães e Teolândia. Casa Útil informa a hora certa. Chá Divinos informa a hora certa. 4 horas. Toda família conhece, todo mundo sabe onde encontrar. Casa Útil, móveis, eletros e variedade, utilidades. Sua casa pro celular, Casa Útil é assim. Casa Útil pra você, todo mundo conhece, sua casa merece. Novidades pra oferecer, toda família conhece, todo mundo sabe onde encontrar. Casa Útil, móveis, eletros e variedade. confira esse depoimento sobre como funciona o chá divinos no organismo humano. Meu nome é Eliane, tomei o chá divino, sentia mal digestão, problema de meu intestino não funcionava direito, aí eu comecei a tomar o chá divino, já tem um mês que eu tomo esse chá divino, tô me sentindo divinamente bem. Problema de diabetes, eu não tenho, mas minha irmã também toma o chá divino e normalizou, excelente. Eu aconselho a quem nunca tomou, vier tomar, vai se sentir bem demais. Você encontra o chá divinos em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. 103,3. Muito mais diversão. Quem constrói, planta e cria, sempre passa por aqui, seja pro campo ou pra cidade, AgroTan vem conferir. AgroTan informa aos seus parceiros que dispõe de vendas de materiais de construção e produtos agropecuários no atacado e varejo, sempre com os melhores preços da região. Na AgroTan, você vai encontrar motor para colheita de cravo, lonas, telas. Somos uma empresa que primamos pela qualidade dos nossos produtos. Avenida Adolfo Araújo Borges, 250 Centro, na cidade de Presidente Tancredo Neves. Fone 73-3540-1452. AgroTan, quem constrói, planta e cria, passa por aqui. MDF, vários tipos de ferragens para móveis planejados e carpintaria. Na Modelar tem gabinete para pia, mesa com tampo de vidro, vários tipos de móveis em madeira maciça. Na Modelar tem. Fica localizada na Avenida Ibirataia, número 560. Telefone Zap 739-9802-4007. Madeireira Modelar. É madeira para toda obra. O Brasil conhece, a Bahia respeita o melhor casal de espírita, Madame Ariane Mestre Novaes, que vem abalando o Brasil com seus trabalhos espirituais, dando testemunhos dos seus trabalhos resolvidos. Você está sem sorte no comércio, na lavoura, na fazenda, perdendo suas criações? Você pode ser vítima de magia negra e não sabe. Agora chegou a sua vez. Santuário Nossa Senhora da Conceição, com Madame Ariane e o Mestre Novaes. É só ligar no nosso WhatsApp e falar com a Madame hoje mesmo. 739-9955-4705 ou 739-8834-2696. Na Rua Joana Angélica, número 87, Popular Rua do Buraco, no centro de Gandu. Pode ligar. Drogaria Mais Saúde, na Rua Bernardino Souza, ao lado da Casa Lotérica, em Teolândia. A Drogaria Mais Saúde conta com a farmacêutica Vanessa em todo o horário de funcionamento. Converse com a nossa farmacêutica e tire suas dúvidas relacionadas ao seu tratamento. Na Drogaria Mais Saúde, você encontra serviços como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, colocação de brincos e aplicação de injetáveis. Contamos com todos os tipos de medicamentos. Nesse período de pandemia, estamos funcionando de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Domingos e feriados, das 8 até o meio-dia. Drogaria Mais Saúde, o menor preço e o melhor atendimento em Teolândia. Ei, você que está construindo ou reformando, corra agora mesmo para Conferro. Lá você encontra toda a linha de material para serralheria em geral, toda a linha de material para sua estufa e para sua construção. Também temos colunas armadas sob medida, onde você economiza muito mais. Vem e confira os nossos preços. Telefone 3254-2655 ou 99914-1442, na Rua Beira Rio, próximo à Ponte da Feira. Venha conferir com Ferro. Atenção, produtor rural, procurando valorizar seu produto? Venha para Amado Costa Comércio de Cacau. Estamos de braços abertos, esperando a sua visita. Amado Costa Comércio de Cacau, tradição e qualidade no que faz. Servindo bem para servir sempre. Homem do campo, valorize o seu produto. Amado Costa Comércio de Cacau, Praça José Amado Costa, em Gandu. Fone Zap 739-8199-9606. Bruno agradece a preferência. A HughesNet, líder mundial em internet via satélite, é a melhor opção para você que mora na área rural e precisa de uma internet de qualidade. Planos a partir de 10 mega de velocidade e modem Wi-Fi grátis. Em Ubaíra e região, ligue agora mesmo para a HL Digital 759-8815-2547. Tá esperando o quê? HughesNet, líder mundial em internet via satélite. A Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves comemora 19 anos de história. São 13 turmas formadas, mais de 180 comunidades beneficiadas, 11 municípios atendidos, mais de 390 empresários rurais incentivados e incontáveis vidas transformadas. Os resultados alcançados são um indicativo de tudo o que conquistamos, com a participação e o apoio de muitas pessoas e organizações por meio da educação. Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves. Educação de qualidade contextualizada ao campo. Saiba mais em www.cfr.org.br e siga o nosso perfil no Instagram, @cfrptn. A Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves, por meio do Departamento de Tributos, está dando condições imperdíveis para você que possui alguma dívida com a Fazenda Municipal. É o Refis 2021. Com o Refis, você pode parcelar suas dívidas em até 12 vezes e ainda obter descontos nos juros e na multa de até 100%. Não perca essa oportunidade. Compareça ao setor de tributos na Prefeitura Municipal e faça já o seu Refis. É por tempo limitado. Prefeitura de Presidente Tancredo Neves, terra da prosperidade. Alô, alô, criançada! Avisa pro papai e pra mamãe que o Dia das Crianças já chegou na Carlos Moda. Vem comigo! Na Carlos Moda tem bicicleta? Moda tem patinete. Sim! Na Carlos Moda tem roupinha. Sim! Na Carlos Moda tem cueca bonita. Sim! Quero meu presente, é da Carlos Moda. Quero meu presente, muito lindo, divertido, bem bonito. Olá, homem do campo, na hora de vender os seus produtos, procure Carneiro Lopes Compras de Cacau e Produtos da região. Estamos esperando a sua visita na Praça São José, no centro de Gandu. Telefone 3254-0633 ou 73999963666. Carneiro Lopes Compras de Cacau e Produtos da região, atendendo bem aos seus clientes desde 2002. Kelson e equipe agradecem a preferência. Às margens da BR-101, próximo a Presidente Tancredo Neves, posto de combustível da cidade. O posto da cidade oferece a você atendimento de excelência, combustíveis de qualidade, com espaço amplo e agradável para te receber. Posto da cidade, com os melhores preços da região. Em Presidente Tancredo Neves, às margens da BR-101, posto da cidade. Nosso combustível é você. A Clínica Médica Torres conta com atendimento de alta qualidade e os melhores profissionais para você e sua família. Dr. Antônio Carlos Torres, clínico geral, ginecologista e obstetrícia. Atendimento toda terça, quinta, sexta e sábado. Dr. Antônio Filho, dermatologista. Toda segunda-feira, Dr. Franz Sebel, angiologista. Toda terça-feira, Dr. Henrique Calhau, cardiologista. Toda quarta-feira, Luísa Melo, fonoaudióloga. Toda segunda, terça e sexta. Clínica Médica Torres, em frente ao INSS, em Gandu. Fone 739-9931-9267. A terça do pão do Mega Bom Atacado e Varejo chegou quentinha pra você aproveitar. Pães quentinhos, de qualidade e o melhor, deliciosos. Confira! Pão francês, quilo 8,49. Leite Betânia integral, 1 litro, 4,28. 8. Leite em pó Betânia integral 800 gramas 20,90. Goiabada Julieta 250 gramas 1,69. Vem pro Mega Bom Atacado e Varejo. Pães deliciosos você encontra aqui. Mega Bom Atacado e Varejo, localizado na Praça Ulisses Monteiro da Costa, em frente à Feira Livre. E lama na porta. Não pode, né? Os moradores da Rua São José, a Rua do Cemitério, no bairro São José 2, já comemoram a pavimentação executada com recursos próprios da Prefeitura de Venceslau Guimarães. A obra já está em fase de acabamento em seus quase 300 metros lineares de pavimentação a paralelepípedos. Isso é compromisso da Prefeitura de Venceslau com o seu povo. A gestão municipal mantém o cronograma de pavimentação com diversas comunidades já beneficiadas e outras com obras em andamento, como a Sarilândia e a projetada 7 no bairro Aliança. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais. É a Prefeitura de Venceslau Guimarães tocando obras e melhorando a vida das pessoas. Governo Capital da Graviola. FM Vitória. Ligada em você. 4:13. FM Vitória. A maior vitrine de sucesso já está de volta no seu rádio. Voltamos, agora tem Alemão do Forró. Tão vendo ou não? Vitrine musical, a sua vitrine de sucesso.